que eu vou bolar. Que eu tô pousado na BP. Vou ali já volto convidar. Se perguntar, eu vou dizer. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Yeah, yeah, yeah. Marolá, marolá, marolá, marolá, marolá. Marolá, marolá, marolá, marolá, marolá. Ela tava assanhada, foi pá, pá, pá, pá, pá. Ela tava assanhada, foi pá, pá, pá, pá, pá. Ah, ah, ah, ah. Marolá, marolá, marolá, marolá. Marolá, marolá, marolá, marolá, marolá. Marolá, marolá, marolá, marolá, marolá. Ela tava assanhada, foi pá, pá, pá. Ela tava assanhada, foi pá, pá, pá, pá, pá. Quero ver se essa mulher é foda. Quero ver o quanto ela rebola. Essa é a hora, vai. Senta na piroca agora, desce e rebola. Senta na piroca agora, desce e rebola. Na piroca agora, se que rebola aí. Ela sentou, ela rebolou. Ela quicou sem parar. Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe. Ela quer sentar e quando ela sentar na pica, senta para me instigar. Agora nós dois gostou, vou pular um pra nós fumar. Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça, depois tu soltar. Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da bug de novo. Senta devagar, o moça, que é pra não se machucar. Depois senta com força, eu vou fazer ela gostar. Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça, depois tu soltar. Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da bug de novo, tá? Senta devagar, o moça, que é pra não se machucar. E depois senta com força, eu vou fazer ela gostar. Pesado, né? Ela tá passando, jogando seu charme. Repine e rebola, eles filma a passagem. Essa delícia tá sensacional. Eu fui no baile funk e vi ela sarrar no pau. Pesado, né? Pepeca nervosa no pau, você se joga. Que se lambuza, sei que tu adora. Depois faz de brinquedo a minha piroca. Pepeca nervosa no pau, você se joga. Que se lambuza, sei que tu adora. Depois faz de brinquedo a minha piroca. Assim que eu cheguei no baile, ela olhou pra mim, ficou dançando na minha frente. Ela provocou, me mandou um beijinho. Menina, eu quero ver se tá treinada agora. Vá no Igor e rebola. Com as meninas, ela vai se jogar. Chegou, parou bem fina, postura exemplar. Bebeu muita tequila, começou a dançar. Ah, e mexe o bumbum, ela vai se jogar. Mexe o bumbum, ela vai rebolar. Mexe o bumbum, ela sensualiza. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. 40% oral, 60 pra tu sentar. 40% oral, 60 pra tu sentar. Tu sento, sento, sentar. 40% oral, 60 pra tu sentar. 40% oral, 60 pra tu sentar. Tu sento, sento, sentar. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. 40% oral, 60 pra tu sentar. 40% oral, 60 pra tu sentar. Pra as meninas da Marconi, o Pedrinho vai comandar. Pra as meninas aqui do J, o Pedrinho vai comandar. E pra todas as quebradas, o Pedrinho vai te Inna baina yaday as-sa'ati laharja. قلت يا رسول الله ما الهرج في العام الواحد من المشركين كذا وكذا Putaria no quarteto no ritmo do Olodum.